que já passei e o que ninguém viu. Se me levantei, minha prece ouviu. Quase me entreguei, mas Deus interviu. Livramento eu sei, mas foi por um já me livrei de cada uma que quando lembro dou graça. Sei que quem cuida de mim vai na frente e ninguém embaça. Já me livrei de homem bom que se disfarça, se passa, se engraça. Assediador que me fez ameaça. Na fase escassa, dura sem nenhum real no bolso. Meu filho pedindo uma fruta, eu nem tinha o almoço. Pra ser real, já quase me livrei de mim. A depressão chegou pesada e trouxe só pensamento ruim. Já fui pra rua sem destino, lágrimas caindo com uma voz dizendo pra já mim. Era tudo a travessa. Ela insistiu. Eu tava indo, vários carros vindo, mas do nada escuto uma outra voz que me dispersa. Foi como um sopro que me disse: você tem Humberto. Discernimento no momento pra fazer o certo. Foi como uma intervenção, isso não é invenção. Certeza que tinha alguém cuidando de mim por perto. Eu na garupa, no piloto, meu irmão. Do nada dois malucos colocam uma arma na mão. Na fuga fomos pro chão, dois disparos eles dão. Desesperado meu irmão, acha que acertou em mim, mas não. Sempre pedindo pra voltar sã e salva pro já quase perdi a vida por causa de um celular. São várias fitas e eu não contei nenhum terço. Por isso que a caminhada de ninguém não desmereço. O que já passei e o que ninguém viu. Se me levantei, minha prece ouviu. Quase me entreguei, mas Deus interviu. Livramento eu sei. Pé na jaca, vários é povinhos que não iam com a minha cara. Tava longe de casa, lá na Lapa, lá na Lapa. Eu não tava, foi na Sabará, tava lá. Lembro da gata que lembra Joelma e ela toma pra cacá. Parça, nível abominável que eu me encontrava. Nada favorável e eu enxergava. Parecia que eu estava vendo um fantasma. Sozinho falava e a coisa se agrava. Após uma colisão, eu tinha esbarrado e derramado drink de um vacilão. Eu peço desculpas na hora e juro que tento lhe dar a mão. Mas ele me diz que não e fez o beijar no chão. Eu vejo estrela, chutão a costela, goela. Cena de pavor e eu me encontrava nela. Sendo atropelado e o que me atropelava tinha o peso de uma Scania, mil lesões cutâneas. Vi a morte fazendo pandemônio, fincando a sua foice com força no meu crânio. E eu tremelico e fico epilético, tudo gélido, é sério, no cemitério. Fui jogado na cova rasa e vi também que Deus tinha cortado minhas asas. Por mais uma chance nessa vida sofrida eu implorei e do pesadelo despertei. O que já passei e o que ninguém viu. Se me levantei, minha prece eu vi. Livramento eu sei, mas foi por um fim.